2 na direita, solo 1-2-1, decima 1, não, boa noite. 1-2-1, decima 1, não, boa noite, 2-4. Essa redução de velocidade para aproximação final, chame torre 11895. Prossegue na redução, chama 1895, até já, azul para 2D. 5972, terça via teste para 2000, pés ajuste no 017, autorizado e LS Activate, estão no 0, repete estabilizado. Boa noite, azul 4235, final de 6 milhas, meia dúzia. Boa noite, azul 4235, por final aproximação, guardando pista livre, número 2 na aproximação, altímetro 1017. 1017, na sua escuta, azul 4235. Aprovado nível 350, Bianca Resolu 17. Reclusão 10, curva esquerda. Subida Puca, Jamo, Aracaju. Aciona transponder 5565, controle Salvador 120, decimal 8. Isso é autorizado em 5550, com curva esquerda. Saída fixa, transpondendo, após o Aracaju. Aciona 5565 e o controle de saída 120, decimal 8. Basta azul 4980, portão 01, no chão pronto, puxa o beco somente. Está chamando pronto, 4, 9, 0, 8, 0. 6224, solo, 4 direito, 2, 1, 1, 0. 2, 1, 1. Puxa o beco somente, chamei a 3, 1, 3, posição 6, 12. 1, 3, posição 6, 12, está livre, ia falar, chamei o táxi. Livre, puxa o beco somente, chamei o táxi, chamei a 3, 1, 3. Salvador, boa noite, Xené, 6224, Rio Branco. Xené, 6224, Taxi Lento, de Alfa, reportando da Juliette. Estão previstos, 6212, está sendo liberado agora pelo aeroporto da companhia. Xené, Branco, Alfa, vai manter antes da Juliette. 6224. Está aguardando o trator aqui. Eu estou aí, minha 3, 3. Está aguardando a companhia, eu chamo a minha 3, 1, 3, vou informar o pessoal da Infraero. Claro, minha. Pode ser 2000, o EZF está estabilizado. Está mais passar um pouquinho acima de 2000 em dia na casa, tá? Não está em toda a casa. Antes de 5972. Azul, senhor, 4.000, direito 2.1, no solo. Direito 2.1, não, azul 4.2. Autorizado ITAP, gol 1.1.7.0. No 9.6, autorizado alinhar e decolar, vento 1.5.0 graus, 8.9. 2, complete a final, chame torre 1895. Beleza, obrigado. Salvador, boa noite, Rio 5972. 8, autorizado descida para 2000 pés, ajuste no 097. Para 2017, voo 1888. Dano 888, Fortuna, da presente, autorizado ILS, reporte estabilizado. Voo estabilizado, voo Duna, voo 1888. Com 1096, voo e código, da presente. Solo 50, direito 21, no som. Segundo ano, solo, já. Sou 88, autorizado, Bruno, da presente. Gente, eu vou no 888. Chama 211, está autorizado ingresso na Alfa Kilo Parte 3, chama 211. Alfa Kilo Parte 3, Alfa 3. É, troca com 211. Com o Xané 6213 autorizado, decolado 1-0, vento 150 graus, 8 nós. Devo decolar de pista 1-0, Xané 6-1-3. Pat 3, serviço na 6-12, Edu, Pat 3, atento ao polizador. Pista 6-12, graças a Deus. Goma 970, sendo identificação dessa via, chegada a Mari, para nível 050, ajuste no 017. Standby, 1 minuto. Passaria do 2230, confirma o controle? Passaria do 2224. Passaria do 2224, sendo identificação. Idêntico, quando possível, vou estar em passaria do 2224. Passaria 2224, contato radar estabelecido, vou estar da presente e fome no zero de descida. Direto estar em repasse ideal, passaria do 2224. Tem a via chegada Globo 970, número 4 na aproximação. Seu Salvador, boa noite, Xanema 3-1-3. Xanema 3-1-3, contato radar na decolagem, suba via saída da E para o nível 360. Via 6-0-3-6-0, Xanema 3-1-3. Com 1096 Xanema Recife, na frequência 12685, alternando 2545. 2685, obrigado, boa. Visibilidade com a direta da El Oleda, Xanema 3-1-3. Xanema 3-1-3, Oleda. Está presente, Leandro, Xanema 3-1-3. Gol 1-8-8-8, completa a final de Xanema Torre, 1-1-8-9-5. Chama 2-9-5, completando, gol 1-8-8-8. Gol 1-1-7-0, está autorizado o Alessa que foi pistão no 0, repete estabilizado. Alessa pistão no 0, gol 1-7-0. Rádio 1-8-8-8, tempo autorizado, pistão no 0, vento 1-5-0 graus com 0-8 nós. 060, ajuste no 017, mantenha a velocidade máxima de 2309 na descida. Descida para 6.000 pés, ajuste no 017, manter no máximo 2309 de velocidade, passaria no 2224. Nível 060. 060 nível, copiado, passaria do 2224. Plano 970, está autorizado manter a presente velocidade, programa sem navegação para pés Mário Voaduna. November Echo November India Mike transitioning Skok 5571 and control departure frequency 120.80. Miami, Momo, departure enemy, transition, then it's 5. Try maintain 360, departure frequency 120.8, squawk 5571. Saturday, Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, Tango Romeo Sierra, and then according flight frame route, Momo departure, Nenning transition, November, Echo November, India Mike transition, Nenning. American 230, Momo departure, then in transition, Upper Zulu 20 to Tango Romeo Sierra, then Upper Zulu 7 to Bravo Echo Lima, Upper Golf 449, then in 5. That's correct, America 230, stand 10, report direct push and start. And American 230, report rate to push back, and you said on this frequency 121.9. Remain this frequency, American 230, report when running. American 230. Salvador, 249880, para posicionamento na posição 1. Direcionar, chama táxi azul 4980. 10-10, chama para Echo Taxi, próximo 980. Chanel 6313, vou recebá-lo, dá presente. Apresente por base, Chanel 6313. Solo 58, à direita, Solo 21, decima 1, boa noite. 21, 1, obrigado, boa noite. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, obrigado. Passarei 2224, alteração para o sequenciamento, curva esquerda, para 050, limite ao lock. Em caso de falha de comunicações, ao atingir o limite, está autorizado descer para 2000 e completar o procedimento LS. Confirmando a informação, passaria 2224. Esquerda para o sequenciamento, proa 040, limite ao lock. Em caso de falha de comunicação, ao atingir o limite, está autorizado descer para 2000 e completar o procedimento LS e chamar a torre no número 895. Esquerda 040, limitado ao lock, em caso de falha completa, torre 1895, passaria do 2224. Sei, Campa Vista, gol 1170. Gol 1170, complete a final e chame torre 1895. Lá fica o volante, gol 1170. Gol 1970, voz Duna, da presente, desça para 2000, pés, ajuste no 017. Duna 2000, no 017, gol 1970. Foi gol 1970, boa noite, marcador extenso, está 10. Zero autorizado, pouso, pista no zero, vento 160 graus, 8 nante. Autorizado no zero, gol 1170. Chanel 6313, chame Recife na frequência 1251. Centro Brasil, Centro Recife 1251, Chanel 6313, boa noite. Se fizeram informe, a velocidade indicada? 250. Gente. Parando 2224, reduz a velocidade para 2109, número 2 na aproximação agora. Reduzindo para 2110, passarei do 2224. Parando 2224, desça para 4000 pés, ajuste no 017. 4000, ajuste no 017, passarei do 2224. O táxi, o azul 4980 com 104 a bordo, 3 horas e 24 minutos, alternando o Mateo. Direita via Índia e Alfa, ponto espero pista no 0, torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste altímetro no 0, no 7, tomou ruim, boa noite, azul 4980. Decimal 95, 4980. Solo gol 1 no 70, livrou. Boa noite, Bruno 170, táxi via Alfa e Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 7. 24, para interceptar com os localizadores, à direita, para 070, está autorizado o LS, repórter estabilizado. Direita, 070, repórter estabilizado, passarela 224. 970, está autorizado o LS, pista no 0, repórter estabilizado. Autorizando ele é a X-Ray da pista 1-0, o tempo está estabilizado, 1-9 e 70. Torre Salvador, azul 4980, no ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 4980 autorizado, linha decolar 1-0, linha 250 graus, 620. A linha decola da 1-0, 4980. Dois, descida para 2000 pés, ajuste no 097. Já descida 2000 pés, ajuste no 097, já estabilizado, passarei do 2224. Quem é o reporte Duna? Reporte Duna, passarei do 2224. Azul 4980, decola 0000, controle 120, decimal 8. Tudo 20, decimal 8 para azul 4980, boa. Controle. Controle, Salvador, boa noite, Azul 4980, decolado na Puca. Azul 4980, contato radar da decolagem, escuta as vias saindo da Puca para o nível 350. Via Puca para o 350, 4980. Gol 1970, reflete a final de chame Torre Salvador 1895. Completar 1895, 1970, obrigado, boa noite. O 723, a sua identificação dessa via chegada a bosta para o nível 050, ajuste no 017. 001, estamos na ponte 9, ciência da informação Romeu, autorização Guarulhos, nível 1340. Patango Lima, Papaquilo. Lima Papaquilo, acione identificação, mantenha a trajeta Lagoinha. Confirme o nível autorizado pelo centro para descida. Nível 3620, via Bezolo 10, de Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decolada 10, com curva à direita, subida da El, após Leda, depois Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5575, controle Salvador 120 decimal 8. 300 para Guarulhos autorizado, via Pesolão 0, Taubaté, abre o plano, coluna 0, com direita. Saída da El, transição 8, aí após o patinar. Transponder 5575, controle Salvador para 208, azul 5001. Mais azul 5001, portão 9, chame pronto, puxa o acionamento. Chamará 5001. Salvador, boa noite, Europa, filho, e força. Europa 0-4, go ahead. Boa noite, Europa 0-4, we understand 1-1-2, confirm our flight plan on our departure time. Era 1-5 milhas, rumo ao sudoeste, um Boeing 737-800, passando nível 200, indecido, informe que irá seguir o tráfego na aproximação. Sorry, 1-1-8-9-5. 795, passarela 2-2-4, boa noite. Positive 4, stand by more 10 minutes, please. Quilo, mantenha para a Lagoinha para a chegada Black e repete para modificações. Mais um 970, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Alfa, sua Juliette. 3309, tráfego anteriormente informado, agora posição 1 hora, 10 milhas, cruzando o 180. Desce inicialmente para nível de voo 160. Utilizado pouso pistola 0, vento 160 graus, 8 mais. Delivery pouso pistola 0, passarei do 2224. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Pubase, Após, prossegue na Bezulu 16 até Mukdi, Mike Uniforme Kilo Delta Índia Mukdi, e após, conforme rota do plano. Decolação 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Marcelo Transponder 5573, controle Salvador 120.8. Confirmo 360 na Bezulu 10 por base, a Bezulu 16 Mukdi. Após rota do plano. Decolada 10, curva direita, no perfil da Dael e da Motiva. Transponder 5573, controle 1208, federal 9973. Correto, federal 9973, pátio 3, time pronto, estiver funcionamento. Maná, federal. Ingressa Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, com 9970. Com 9932, Recife, aprovado 390, via Bezulu 17. Decolação 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju. Aciona transponder 5576, controle Salvador 120.8. Ok, nível 390 para Recife. Decolagem 10, Puca, Jamo, Aracaju. 5576 transponder, 120.8 ao controle. Confirmando a aerovia, Bezulu 17, gol 9932, portão 08, chame pronto, pushback acionamento. Ok, uniforme Zulu 17, chamarei para o pushback acionamento. 9932. Via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, aguardando da Juliette. O voo na nossa distância está aguardando o batizador. Essa é informada para aero, voo 970. 14 Zulu, voo na prova de CA, antiga rotatória, desça para 1.500 pés, ajuste no 07, repete visual. Camusolo 4959 com a Romeo 140 Lelos. Boa noite, azul 4959 140 para Lelos, está autorizado via Golf 677, decolada 10 com curva direita na saída Coral, aciona transponder 0263, controle Salvador 120.8. Sim, está autorizado o Léo, nível 140, via Golf 677, decolando 0, primeira curva direita, terceira coral. 0263, transponder, 208, controle, azul 4959. Correto, azul 4959, pátio 3, chame pronto, chegar acionamento. Vai, chama pronto, funcionamento, 4959. Vai, 230, aproveitado, Apron 1, India em Alpha, to hold the point, runner 10. Next to hold point, contact tower 118.95. Altimeter 1017. Have a good flight and good night. American 20, confirme visual com Boeing 757 da American Airlines, próximo através do portão 08, iniciando o táxi. Firmo, 2-2-4, de passagem ao tráfego da American Airlines, após ingresso a Juliette, prossiga para a remota 1-2, do Pátio Pessoal. Presidente, após o American, Juliette, Pátio 2. Federal 9973, chame táxi. Ok, 3, isso é 2 mil pés, estado 907, livre ele é o que você está dentro, é posto localizador. 17, o patrão é no localizador. Estou. 97. Tráfego Salvador, boa noite, o azul 2774, solicito 160 para Porto Seguro. Boa noite, azul 2774, Porto Seguro aprovado, nível 160, via Golf 677 até Raíra, Romeu Alfa Índia, Romeu Alfa Raíra, após, direto conforme rota do plano, decolagem da 10, curva direita, subida Coral. Aciona 0264, controle Salvador, 120, decimal 8. Cuidado então, Porto Seguro, nível 160, decolando pela 10, saída Coral, Golfo 677, Raíra, Porto Seguro, transponder 0264, controle 1208, azul 2774. Correto, azul 2774, parte 3, sem informação, pushback, acionamento. Acionamento para acionamento. Usando 78, acendo identificação, desse nível de voo 050 via chegada Mário. Autorizado usar o TAP, então, 3178. Take off runway 10, American 230. The wind is 150 degrees 06 knots. American 230, take off runway 10. Portatinho, aguarde para chamar a torre. Zero Caju, Sename 224, copia 190. Sename 224, Aracaju aprovado, 190, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, saída Conde, aciona transponder 0260, controle Salvador, 120, decimal 8. Sename 224, autorizado Aracaju, nível 190, Golf 677, decola da 10, curva na esquerda após, subida Conde. 0260 Transponder, 1208 Portal. Transponder 02620, chama 224, portão 62, achamos pronto, pushback acionamento. Transponder 0260, gente, ok, no portão 62 já está pronto para o push, 6224. Pressionar, chama táxi, chama 624. Pressionamento, acusada para o táxi, 6224. Taxi, geral 9973, com 2 a 3 horas, Guarulhos. Provado, taxi, PAC 3, PAC principal, segunda direita após via Índia e Alfa, ponto 010, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 17, então bom voo, sideral 9973. PAC 3, principal, de Alfa, 3, 17, sideral 9973. 9-7-3, obrigado. Alapa 084 Red Corp. Rocket, Europa Red Corp. Alapa 084 Madrid, Upper Zulu 0 aqui no Natal, then Upper November 873, after flight plan hold. Flight level 370, Puka de Padre, and Zipa Transition. First turn by Lastin, and score code 5013. Partido Export, Liberto Madrid, Jimmy Fonsulu, 1-0, Natal, 2-4-90, derecho de Madrid, donde vaya plata, Lanzo Tallo Beatriz, 2-0, Puca del Pazzo, Supa Transition, Gerber, and Cox 5-0-1-3. Correct, report your execution set up for Pursuit 4. Good report, Pursuit 4. Seguinte, faça externo setor, Lima Papa Kilo, curva pela direita, tráfego passando externo, ILS, pista 10. Nível 400, saída da EL, Leda, Irumi, onde está a ferrovia, primeira curva direita, transponder 5001. E-6-0. American 9-2-0. Separa da pista Manzano, que é a pista da Gael, Leda, Irumi, onde está a ferrovia. Primeira curva direita. Transponder acionado, stand-by 5001. No par de carga, pronto para receber estacionamento. Autorizado, puxa, aponta-se e os closet. Desce a propriedade, 5. 9 a 6. Aquilo, ao completar a curva, se tiver condições de quadrar com o número 2, está livre a final no 7. Aqui, eu completando, vai ingressar a final da 97, Lima, prova aqui. Sideral 9973, após 737, gol na curva, final linha aí, Matheus. Após 737, na curva, aqui, Matheus, prova, prova. Pouso autorizado no 7, 160 graus, 62. Delivery pouso 97, Lima, Papa Kilo. Espaço para o táxi do POB de 90, 2 horas no Salvador. Chegamento 24, autorizado táxi Índia, ponte para dono 0, TOI, 198, só 95, ligar 10, 17. Baixo 22, 95, 064. 4, boa noite, autorizado, alinhado, decolado, pista 10, 150 graus, 08 nós. Boa noite também, ali então e decola da pista 10, 6284. Geral 9973, completa a decolagem, submantém nível de voo 360 via saída da El. Sobe ao 360 via da El, pode valer? Geral 9973, autorizado, vai na 13 Leda. Aldeia Comandra. A saída modifica para Tael, Leda, Seguro. Participar a saída modificada para Tael, Leda e após Leda, Porto Seguro, conforme a rota do plano. De 9 e 7. Estamos no pai de carga já pronto para o que tiver funcionamento. Aos 27, 120.8. 208, para melhor de 4, boa noite, bom trabalho. Controle, boa noite, 6224, Oxenã. Oxenã 6224, contratado na decolagem, se mantém nível de voo 190, vai na praia de Conde. 190, Conde, 6224. Sandro, Vizinho 78, completo, chame torre 198, decimal 95. Boa noite, meu amigo. Boa noite, questão de identificação. Desça nível de voo 050, já de voo na prioritária. 050, prioritária, como é que é? Pergunta de 8, pouso autorizado, pista 10. Vento 160 graus, 08, nós. Isso, pouso na 10, tá? É o 9973, chame Recife, 125, decimal 1. Recife, 251, uma boa noite. Rio 5972 para o TAC, MPOB 05, autonomia de 3 horas e 25 minutos, alterna agora. Fiscal 72, autorizado TAC, via Índia, Ponte Paredão no 02, 195, Negão no 017. Justo no 097, TAC via Índia, Rio 5972. Azul 4959, certidão de funcionamento. Boa noite, Rio, ali aí, mantém pista 10 autorizado. Valeu, Rio, pista 10, Rio, 59, perfeito. Aos 33, direito ao 211. pista livre, 150 graus, 6:12, decolagem autorizada. Pronto, iniciando aí, 5 graus, ok. Senhor 3178, boa noite, táxi autorizado via Alfa Chamiense do Juliette. Solo Salvador, o Rio 5974, parte carga, puxa back acionamento. 5974, parte carga, autorizado, chame táxi. Confirme, autorizado, o Rio 5974. 5974, porém, pistola 5 até ele, táxi saindo da guarda, autorizado, puxa para trás. Confirmando então, após a passagem do ATR, autorizado para o chamec acionamento, Rio 5974. Afirmo. Azul 2774, SIC companhia, garagem agora autorizado para o chamador. Para o táxi com 52 a bordo, 3:30, autonomia, alternando Salvador. Autorizado táxi via Índia, ponte parador 102, 198, 195, negão no 017, 1459. Sim, autorizado táxi em frente Índia, passando na 0, com lá a torre, 305, 1459. Rio 5972, contato, Ronaldo, decolagem. Se me mantém em nível de voo 400, vai na proa de Leda. Para o 400, na proa de Leda, se próximo é 10. Juliette, portão 62. 62. Azul 4959, só atenta a coisa que está crescendo na Juliette, certo? Passagem com o mesmo, no próximo. Gente, vai ter passagem alta na cheia ao lado 4959. O gol 9932, posição 8, puxa o back acionamento. 9932, Lagoa, autorizado, puxa o contato. Gol 1134, sempre a informação, Alfa solicita a rota. Gol 1134, Maceió, autorizado, via 317, Teorago, após direto. Nível 350, saída da PUC, transição Caju, primeira curva esquerda, transponder 5016. Autorizado, Maceió, nível 350, via Amper, o Zulu 17, é qual da 10, com passagem. Primeira curva esquerda, 5096, transponder 1134. Correto, eu faço o gol 1134. 1134. Paulo Salvador, Rio 5974, iniciando o pushback acionamento. Nos 38, 120.8 por 208, confirma.